Você deixou pedaços para trás do que um dia foi eu. E sentimento é algo forte, faz a gente juntar retalhos e se costurar. Porque uma parte de mim ainda fica querendo consertar problemas.